Olá! Nesse episódio, vou pronunciar os vocabulários associados ao mercado imobiliário. Será uma continuação de assuntos relacionados à casa. A primeira palavra é realty. Realty. Realty. Segunda, realtor. Realtor. Realtor. Terceira, mortgage. Mortgage. Mortgage. Quarta, loan. Loan. Loan. Quinta, down payment. Down payment. Down payment. Próxima. Mortgage rate. Mortgage rate. Mortgage rate. Próxima. Prefixed rate. Prefixed rate. Prefixed rate. Próxima palavra. Post fixed rate. Post fixed rate. Post fixed rate. Próxima. Subprime mortgage. Subprime mortgage. Subprime mortgage. Próxima. Default payment. Default payment. Default payment. Próxima palavra. Foreclosure. Foreclosure. Foreclosure. Próxima. Schiller Index. Schiller Index. Schiller Index. Próxima. Reverse mortgage. Reverse mortgage. Reverse mortgage. Próxima palavra. Housing market. Housing market. Housing market. Próxima. Property market. Property market. Property market. Próxima. Adjustable rate. Adjustable rate. Adjustable rate. Próxima palavra. Price. Price. Price. Próxima. Paid house. Paid house. Paid house. Próxima palavra. Housing market boom. Housing market boom. Housing market boom. Próxima palavra. Housing market burst. Housing market burst. Housing market burst. Próxima palavra. Housing insurance. Housing insurance. Housing insurance. Próxima palavra. Period of financing. Period of financing. Period of financing. Próxima palavra. Mortgage payment. Mortgage payment. Mortgage payment. A última palavra, amortization. Amortization. Amortization. Até a próxima.